santos, pois sou santo, diz o Senhor. Sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. Sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. Transforma-me.